Des zones avião na escuta. Na escuta prossiga, tá 3 zona avião. O paciente que pushback padrão é pra entrada do PAD 3. É, foi a escuta, a gente nessa posição. Gente, estaremos em contato com a equipe de solo, graças pela informação. Gente, tá pronto pro táxi, 3 horas e 30, alternando com o fim 2.80. Então, no avião, no táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 198, sessão 95, altímetro 1015, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, sessão 2.3.9. Salvador, bom dia, OTAN 3895. 3895, prossiga. Pode adiantar a saída para Guarulhos? Uma aerovia Univ? Eu tô sem o plano aí. Só um minutinho, tá 3198, né? Tem o Zé Passa, 3895. 3895, corrigindo, 3895, prepara a saída da Eule da Morte, da aerovia Pesulo Modelo. Da Eule da Morte, obrigado. para Salvador. É, bom dia, TAM 3191, ponte espera da 28, pronto. O TAM 3191 no decola de imediato, sem parada? Afirmo. Ok, agilize a manobra, temos um Boeing da Gol a 7 milhas da cabeceira 28. Agilize o táxi livre da colagem da 28. O vento é boa, 20 graus, meia dúzia é nossa. Licença 319. E o TAM 3191, só confirmando, após a decolagem, o senhor vai manter a proa de decolagem até 2.500 pés. Não ativa, após a decolagem, mantém a proa até 2.500 pés. Salvador, bom dia, boa noite, 64, final 28, baixo entra boa. Bom dia, boa noite, 64, ajuste ao no 0 no 5, aguarde a pista livre, aeronave da TAM, Airbus, já iniciou a decolagem da 28, continue na final e aguarde a autorização. Bom dia, 864. Salvador, bom dia, Azul, 4207, final da 28, 9 milhas. Bom dia, 4207 da Azul, segue Boeing da Gol, número 2 para o pouso, ajuste a 1015. 1015, 4207. Tenho o Gol no 864, pouso autorizado na 28, vento a 200 graus, meia dúzia nós. Livre pouso 28, Gol no 864. TAM 3191, decolado 21, controle 198, boa viagem. 198, TAM 3191. Gol no 864, no solo aos 22, ao livrar a pista 28 à sua esquerda, na Charlie, chame o solo, 121, decimal 1, bom dia. Charlie, 121, gol no 864. Azul 4207, vento é 230 graus, com 7 nós, livre pouso na 28. Livre pouso, baixado travado, 4207. É 4? O no 864 foi quem chamou o solo? Afirmo, no 864, livre pouso. Taxi via Índia para o gate 05. Dia pro 05, boa noite, 64. Azul 4207. No solo 25, ao livrar à esquerda, solo 121 na décima 1. 21, ao livrar, 4207. Azul 4207, ingresso via Índia, no pátio principal até o gate 09. Índia, pátio principal 09, 4207. Salvador, bom dia, 561, baixar trabalho final. Bom dia, gol no 561, o ajuste é 10 no 5, o vento é 200 graus, 200 graus, 629, está livre o pouso na 28. Ele pôs na 28, 561. Roland 561, no solo 31. Ao livrar à esquerda, chame o solo. 121, decimal 1. Confirmando solo 211. 121, decimal 1, afirmativo. 121, ao livrar. Ok, comandante, queria desculpar, é 121, decimal 9 agora, ok, o solo? Aqui, 219, 561. Confirma? 1561, tá que se vier a Índia, mantenha a Índia aguarda para ingressar no pátio. Já está, estamos em coordenação para o seu gate com a espera. 1561, no seu gate é o 02, prossegue via Índia, pátio principal 02. Torre Salvador. Bom dia, Azul 4032, LS Zulu da 28. Azul 4082, livre pouso na pista 28. Vento 200 graus com meia dúzia nossa. Livre pouso na 28, Azul 4082. Azul 4208 no solo aos 42, ao livrar à esquerda. Chame o solo, 219. 219, livrar azul 4082. 082 ingresso via Índia para o gate 01. Salvador, está 3895 com a Mike, autorização Guarulhos, 300. Tá 3895, foi quem chamou? Afirmativo. 3895, eu tenho autorizado 340, foi solicitado, confirma? Preciso coordenar o 300. 300 é o solicitado? Isso. Gente, aguarda um minuto para coordenação com o centro, prepara a saída da Eole da Motiva. Copia? Pronto, tá 4. Autorizado Guarulhos, envio 300, decola 28, com primeira curva à esquerda na saída da Leda Motipa. Aerovia Pesulo 10, posso prosseguir de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 50114, transponder correção controle 1998. Autorizado 300, decola da 28, curva esquerda, da Leda Motiva, Pesulu no 0, Brito, Pesulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto trim, direto posto. Aciona 50 no 4, controle 1198, são 3895, para o Cusco, posição 3. 3895, cotejamento correto, após a decolagem manter a proa até 2500, faz. Decolagem mantém a proa até 2500, 3895. 3895, quando pronto, chama, para o pushback, chama no gate 03. Sargento, né? 3295. 3295, coordenação de expedição, reporta ataque. Para informação, o padrão do pushback é realizado para Índia. Certo, o padrão é realizado para Índia. 3295. O 4207, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360, decola da 28 com primeira curva à esquerda na saída da Euleda Mótimo. Aerovia presumo 10, pois prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5004, controle em 1.99.8. Do 4207, cotejamento correto, após a decolagem manter a proa até 2.500, pai. O 4207, quando pronto, chama para o pushback e acionamento no gate 09. Para o táxi está 3895, está com 70 a bordo, lanterna com 23,50 de altimetria. Táxi vinha parte 1, Juliette, Alfa, no ponto de espera da 28, chama 1.98.95, é do Rio, QNH 1.0.15, com bom voo. Juliette, Alfa, no ponto de espera da 28, 1.98.95, está 3895. Oi, Salvador, bom dia, Tripe. 5220, estabilizado, final ele. Tripe 5220, livre pouso na 28. O vento é 170 graus, 5, o 190 graus com 5 nós. O Tripe 5220. 7, pouso autorizado, 5220. TAM 3895, ponto de espera pronto, só visual, coronel nacional. Azul 4207, na escuta. Gente, informo que a pista em uso agora é 1-0. A única modificação mantém a saída após a decolagem e a curva à direita. Então aguarda mais um minuto para realizar o pushback. Informo 2 aeronaves para pouso, que como pousaram na 28 interferirão no seu push devido à movimentação no pátio. 207, informo também que está liberado da restrição após a decolagem. Outro 207, ciente, coordenação de equipe de solo, reporta para o táxi. Salvador, Oceano 6200, estabilizado. 6200, aguarde pista livre, ajuste 1015. 1015, Azigorda. O Trip 5220 no solo ao 58, libera à esquerda e ao livrar 1219 o solo. 5219, 5220. Trip 5220, táxi via Alfa Kilo, Pote 3, posição 01. Alfa Kilo, posição 1. 0. TAM 3895, observe o Airbus da Oceanair na curta final da 28, após alinhar e manter a pista 28, 3895. Felipe, 5220. O balizador não se encontra na posição. Gente, formaremos aí pra ela. Acho que tá chegando agora. Xenia 6200 no solo 01, ao livrar à esquerda. Chame o solo, 1219. É, livra aqui na Delta, chama 2195. 2119. 219, obrigado. O Xenia 6200 na escuta? Salve, Salvador, boa tarde, é 6200, livrou. Oxana 6200, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette. Prossigo, 4207. Para o táxi. Tente, P.O.B., autonomia alternativa. É, já foi passado, 4307-345, confio com 1906. Até através do 612-4207, aguarda para prosseguir. Até através do 612-4207. Oxenia 6200, autorizado Juliette, portão 04. São 4 via Juliette, 6200. Bom, no 790, confirma? Afirmativo, está sendo uma informação mais de autorização para esse 3490. Gente, o 790 informa que a pista foi modificada para a pista 190. Prepara a saída PUC para a transição Caju e aguarda a porta. PUC Caju, aguarda a porta. Azul 4207, está aqui via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 1 no noite, posição 95, altímetro 1014, um bom voo. 1095, 1014, obrigado, passou de volta. É, o 6200 acabou de pousar aí, só para informar que a hora que entrei, estava fez a aproximação inteira até o pouso com 7 caudas, 7 a 8 nós de caudas, ok? Para em curso é a novembro, a modificação é da pista e o altímetro 1014. A saída é para a transição Caju, aguarda um minuto para a cópia número 2. Nada, obrigado. Se a aeronave chamou o som? 63, bom dia, prepara a saída da El Coral e aguarda a cópia. Salvador, muito boa tarde, é o gol ONU 556, posição 02, informação novembro para o Galeão. ONU 556, boa tarde, aguarde cópia, é o quarto para a cópia. Teria saída, senhor? É a da El Transição Motiva. Da El Dota Grata. Luna 790, pronto, cópia. 790, tá pronto. Ok, tá autorizado o Recife. O nível é o 370 via Peruísque 58. A decolagem é da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. O controle, 119, decimal 8. Transponder, 5017. Conforme apresentado, 370, via Peruíbe 58, pouco saiu a saída, aloca 5017, controle 198, 1790, transportão 7. Correto, vou no 7990 e chame para puxa acionamento quando pronto. Confirmando o portão que o senhor se encontra, é o 1-0? 1-0, 10. Catch. Obrigado. Sete, aguarde mais um minutinho e meio, só para dar o tempo de separação da aeronave pela frente. Vou no 864, pronto, cópia. 64 para cima. Ok, está autorizado Maceió, nível 370, via Belize 58 até Orago e após direto Maceió. A decolagem é da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. O controle 19-8 e o transponder é o 5041. 370, Belize 58 até Orago, direto Maceió. Decola 1-0, curva esquerda Puca, Caju. Controle 198, aciona 5041, 1864. O voo 1864, proteja o transponder novamente? 5041. Correto, chama para o seu estacionamento, quando pronto. Demora. Azul 4463, cópia. Aqui é o azul 4463, autorizado Ilhéus 180. É, o nível, decola da 1-0, curva direita, saída da El, após da El, Leda, e após Leda, direto de cima. O controle, 19-8, e o transponder, 5031. Marinha 07071, informa um Airbus aproximadamente 2 milhas de duna. Reporte visual com o mesmo à sua esquerda, aproximadamente 10 milhas. Não creio que esteja visual, porém, só por informação de tráfego. O 71 está com a pista no visual e não visual com o tráfego. Sim, está visual com o tráfego e decolou da pista no zero, embreada azul. 556. Galeão, autorizado 360 nível, via Pesulu 1-0 até SMAP, após direto Lúvito, Lúvito direto Barbacena, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, transição Motiva, o controle 19-8 e o transponder 5012. Autorizado nível 360 para o Galeão via Pesulu 1-0. Após o SMAP, após Súbito e após Barbacena. Pista em uso é 1-0, pós-decolagem curva à direita na saída da El, transição Motiva. O controle 119-8, transponder 5012, voo no 556. Voo no 556, está correto o cotejamento. E chame para o puxa-acionamento. Reporta posicionamento, voo no 556. 071, visual com tráfego, autorizado dar presente, pouso direto no pátio de autoridades. O vento no 80 graus 7 nós e o ajuste 1-0 no 4. Marinha 71, evite sobrevoo de viaturas de aeronaves. 71 nacional, baixar travado, pátio de autoridades. Reporte no solo controlado, Marinha 71. Zona. Autorizado, Chantax, gol 790. Autorizado, Chamará, gol 790. Torres Salvador, muito bom dia, o 36604. Está passando o Interterra com o trem checado. 3604, aguardando apenas informação de pista livre, vento no 90 graus 7 nós, guardando autorização de pouso. Ciente, entendi, no solo controlado, considere solo Zuno 1, no frequência livre marinha 71. 3604 da TAM, livre pouso, pistão no 0, vento 190 graus, meia dúzia de nós, check trem. Informado, já estava com o trem checado, está livre posição. Ciente, livre pouso, 190 graus, meia dúzia de nós, 3604. Salvador, gol no 556, posição 02, pushback e acionamento. Teu gol no 556, aguarde um minutinho, o tráfego da companhia vai iniciar o táxi, partindo daqui do gate 10. Após o tráfego livrar o pátio,